Ele chegou. Ele chegou. DJ Dalton. O Pretinho. O Pretinho. Aqui. Dando um show de apresentação. DJ Dalton. E o baile original do Pretinho. Furioso cara. Carabao. Chega como sempre, arrebentando, e a gente detonando aqui no palácio, hein? E a gente chega desse jeito aqui! Ué! Carabao. E a gente agradece a toda a família que já chega junto com a gente pra curtir essa domingueira gostosa aqui no palácio, hein? Vamos que vamos assim! É até 5 da manhã hoje aqui no palácio! DJ Dalton! O Pretinho. Só você não vê, finge que não sabe que estou sofrendo só por causa de você. Carabao. Sonho que não vem, luzes da cidade. Do jeito que o Pretinho gosta. Por causa de você. Só não suba! E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer. E a felicidade pra mim é nunca perder você. Carabao. Peço pra uma estrela pra te convencer. Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro, o DJ Márcio, tá por aqui com a gente. Hoje nos dando o prazer nossa visita. Venho curtir aqui no Carabao. Obrigado, Márcio. Um abraço forte no Pretinho, meu filho. Júnior do Carabao ali ao lado. Obrigado, Júnior. Só você não vê. Carabao aqui no palácio, hein? Finge que não sabe que eu estou sofrendo por causa de você. E aí? Sonho que não vem, luzes da cidade, e eu me sinto só por causa de você. Felicidade pra mim é nunca perder. O teu olhar me falava. Carnaval. Beijo de amor tão gostoso de uma mulher. Só no talento! E o nosso sol despertava, e o coração seduzia toda a paixão. Deixa eu abraçar meu parceiro Claudinho da Popular por aqui com a gente. Pra você. Já no camarote curtindo, obrigado pelo carinho, hein? Empresário Edson, ainda Multissu aqui com a gente. E a empresária Joyce, céu, da carretinha mal falada aqui com a gente. E essa paixão infinita grita: Dalton. Eu te quero sempre. Empresária Amélia ao lado. Até o fim. Olha as câmeras. Eu te quero sempre pra mim. Até o fim. O teu olhar me fala. Deixa eu abraçar meu amigo Vicente lá do Banzai Sushi, tá aqui com a gente. Hoje recordando o som do Carnaval, obrigado, hein? Bora, Vicente! Carabao. E o nosso sol despertar. Meu parceiro Felipe Nobre por aqui com a gente. E o coração. Repórter da TV Record e a sua. Uma Zona curtindo aquele baile gostoso. Bora, Felipe! Um abraço do Pretinho aqui do Carabao, meu filho. E a solidão foi embora. Brilhou no céu nesta hora. E essa paixão infinita. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero. Todo amor que eu te dei, Carabao, para sempre há de ficar. Olha aí, Doquinha! As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre, minha filha. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Olha o corpo. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu. Bora, Simone! Um abraço do Pretinho pra você, bebê. A minha vida pertence a você. Batata da Rádio Nacional chegando junto. Te adoro. Querida, até morrer. E a Amélia fala, Pretinho. Pra sempre te amarei. Vai! Pra sempre te amarei. E o corpo, Amélia? Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. DJ Tomaste! Tá aqui com a gente. Eu cometi, vai recordando. Obrigado, Tom. Um abraço pra você do Pretinho, garoto. Palácio, é até 5 da manhã, Betibol. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Marcelo Bubu, minha celebridade. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor. Nisei, Nisei, DJ mais considerado. Essa esposa aqui ao lado, obrigado, hein? Eu não sei. Diego da GPI, matando a ressaca. Só sei, só sei. Só ao lado do tropeço, meu Deus do céu. Que te queria ao menos uma vez. Seu olhar não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, uhum, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Tu sabe que eu sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Não matarás, disse o Senhor Carabao. Eu não matei. E o moleque viaja. Só amarás, disse o Senhor, eu só te amei. Bora, maluquinho! Obedeci mais de 10 mandamentos e nada adiantou. Não valeu eu sentir tanta pena, pois você que era apenas Madalena. Bora, Leca! Foi a primeira que me apedrejou. Eu e a mãe Duna nessa música aí. Ele jamais amou você como eu amei. Ele jamais beijou você como eu beijei. Dei certeza dos meus sentimentos e você nem ligou. Hoje eu sei, nada disso adianta. Você não pretendia ser santa e eu não pude ser seu salvador. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos, mas você, como Judas, me fez a maior traição. Pra recordar, bora! Me trocou por alguém que jamais seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos numa ânsia louca. Te faço minha mulher. É o Carabao! Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entrega meu corpo, fazer o que você quer. Cuidado pra não virar obsessão. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. E com vocês, a voz das Américas, meu amigo Newton César. Me dá seu carinho. Meu parceiro Robinho por aqui com a gente. Mata meu. Já curtindo o nosso canal. Um abraço pra você, Robinho. Os teus beijos numa ânsia. Filho do Pisão da Nara. Te faço minha mulher. Oi. Quero ser seu dono. Carabao. Toda esta noite me cansar de gozo nos teus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. É o baile do Carabao aqui no Palácio. Mas tudo isso é obsessão e eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Te encontrar dormindo no raio de um sol nascendo, Tainã. Olha aí, Doquinha. Tainã, filha de um rei. nos Tupã Azul. Bora, Chico! Eu quero te encontrar banhando nas águas de um riacho calmo, Tainã. Pedrão! Tainã, filha de um deus Tupã. Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena, quero afagar teus cabelos ao pôr do sol. Só pra você recordar. Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena, quero afagar teus cabelos ao pôr do sol. Mulher mora lá na pedreira, coach! Vai! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Até pra cinco! Será que você não tem medo? É, Amélia! Do sofrimento. Ela e brabo tá na área, meu Deus! Às vezes fico horas pensando: o que será de nós três? Vai na cidade velha! Espero o corno ir embora. Para chegar minha vez, a macaxeira vai entrando. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Júnior do Camarão, será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo e as câmeras registrando tudo, é nele que está pensando? Vai! Afinal, quem é você? Manozinha tá na área. E aprenda. Chegando junto pra recordar. E as manas do Carabao. Você não ama ninguém. Carabao. Esta é a pura verdade. Carabao. Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. E menina. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Aquele baile gostoso pra você recordar aqui no Palácio dos Bares. E o pretinho chega pra fazer você viajar. Oi! A vida segue crescendo. O japonês do aqui com a gente. A mente, o apoio do garçom canarinho. Crescem as coisas. Vai! Tá o suor. O trabalho não rende. E todo mundo se aborrece. Carabao. Até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo. Se maltrata, chega ao fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Meu pretinho. Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Meu parceiro Maurício Bandeira, um abraço do pretinho. Cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, por isso sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes dá um brilho aí, Doquinha. Poeta, o palhaço, o artista, tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. É o Carabao. DJ Dalto. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse se entre nós tudo acabou. Muito choro. Até 5 da manhã hoje aqui no palácio. Vem-te embora. Do nosso amor que por muito durou. Vai! Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. Vai! E não fui eu, foi você quem errou. Um joga a culpa pro outro, hein, minha filha? Cuidado! Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode ser. Pra recordar, bora! Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. Eu te espero, pode escrever. Oi, meu grande amor. Eu preciso de você. Deixa eu abraçar meu parceiro Vicente lá do Banzai Sushi. Tá aqui com a gente hoje curtindo o Carnaval. Obrigado, hein? Hoje na domingueira aqui do Palácio. E a gente vai fazendo você recordar. Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Oi! Sei que jogou toda a culpa. Bora, considerado! E não fui eu. Ele é o lado da primeira dama hoje pra recordar. Olha a macaxeira. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero. Eu te gosto, Carabao. Eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Tá com medo? Tenho medo de não suportar. Olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar. E na cozinha do Palácio dos Bares, na parede do... você já encontra aquele tira-gosto do Pai Dégua. Ao longe uma vitrola vai... Bateu a broca, você já sabe, hein? Os... aquele petisco legal. Aí no restaurante do Palácio dos Bares. E é claro, você não pode deixar de degustar. Bora, Rosi! Um abraço pra você, meu amor. Marcelo Bumbum! Faço o que posso pra esquecer. Olha a macaxeira. Que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher. Que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você. Igual a tantos que você mentia. Olha a cabeça branca. Eu vou tirar. Velha guarda. Pra não mais sofrer. Te tenho na mira dos meus olhos. Tá de motos da TF. Desejo. Tá aqui com a gente, um abraço do Pretinho. Sempre tão linda em meus sonhos. Deixa eu considerar. Eu te vejo. Oi. Nua como a lua. O Pretinho. Cor de prata. Cor. Cor de prata. Meu parceiro Batata da Rádio Nova aqui com a gente. Um abraço pra você, meu filho. Como a sua comitiva curtindo hoje. Obrigado pelo carinho, hein? Quando cai do céu. Quando cai do céu. Hoje quando acordei, eu me lembro que sonhei. Foi com minha costela. Empresária Dilson, aí da Multissu aqui com a gente. E a empresária Joyce, a carretinha mal falada, um abraço. Linda, vai! Tão linda, você. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. O pretinho. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco. Carabal. De vontade de tocar. Meu patrão perito do comércio aqui com a gente. A eternidade. E o Neto Brada por aqui, só de boa. Meu parceiro Bordão da TF também, o Carlinhos. E o Neguinho da Copa Ju. Nosso sexo se enfrenta. Alô, perito! Uma luta de amor. Passou de dois, é formação de quadrilha, hein? Vai! Eu sou teu, você é meu. DJ Tomaster! Tenho agora o que eu não tinha. Carabal. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. E o tropeço vai só na manhã do aranha. Vai! Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar galo do DVD dentro do teu coração. Meu parceiro Ed por aqui com a gente. Um abraço pra você, meu filho. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Lá vai bala, capivara! Sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste. Sim. Sem dizer adeus, sem deixar recado, sem deixar recados, meu amor. Carabao. Quando tu partiste, sem dizer adeus. Sem deixar recados, meu amor. Até 5 da manhã aqui no Palácio dos Vales. E a gente chega pra comandar as emoções por aqui. O pretinho do Carabao vai detonando pra você recordar. Oi! Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu teus olhos me ilumina todo. Parece até sete doquinha. Me falas, parece no Vegas. E perguntas bem baixinho se te quero um pouco. Diego da GPI. Me abraças e tuas palavras. Carabao. Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. Eu e você, Amélia, amanhã, hein? Amanhã quero... Lá eu terei, minha filha. E só de fiozote. Nossa, quando forte brilha. Olha a macaxeira. Vai! O sol. Eu te direi. Meu parceiro Birubiru. Empresário Caju. Que tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar. Alô, Doquinha. Apaga essa luz. Eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi, quase a meia voz, que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Vai! Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar. despertas. O amigo César Brasil também, a Jaque, lá da JA Boutiques, tá aqui no Carnaval. Obrigado, César. Valeu, Jaque. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia todo. Perguntas e eu te respondo então. Diz. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã quero te dar amor, igual a uma rosa quando forte brilha. O sol. E eu te direi, diga, quase a meia voz, que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Olha aí, Toquinha! Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi, quase a meia voz, que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Mais tarde no escurinho! Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Amei, fui amado. Que já nos conhecemos. Carabao. Que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. É a saudade do Palácio dos Mares. Não me diga nada do que pensa. Pense depois, seja feliz primeiro. Inventa um sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. Veja em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser. Pra que beber? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Eu amei e fui amado. Pra que saber? Deixa pra saber, Gamirra. E o amigo William está aqui com a gente. Existe, tudo é fantasia. O casal fanático. Que é ao lado da Leca por aqui com a gente. Obrigado, hein? E por nós dois se transformou em alegria. E o baile do Carabao. Pode ser que depois dessa noite vem outra noite, mais outra, e quem sabe? Pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. Mais um desconhecido, serei teu sonho de amor preferido. E o que vai ser? O tempo vai dizer. Diga, bebê! Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Já amei e fui amado. Fique do meu lado. Carabao. DJ Dalton. O Pretinho. É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé, se não está. É o Carabao! Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto. E a Luísa já tá na área! Não há. E com a gente curtindo, um abraço, Luísa! Ninguém pode alcançar. Ai, amor, que me alegra a alma quando É Carabal. Amor é amor. É como areia do mar. Ai, amor. Dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai, amor. Frágil como um JC, Beat Bronze. Patrocinadora do meu parceiro Marcelo Bombom, tá aqui com a gente. A marquinha desejada pela mulherada. Bora, Josi! Um abraço pra você, meu amor! Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor. É! Ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Só você não entende o quanto eu te quero. Carabao. Só você não entende. Já já de descrita aqui no palácio. A razão desse amor. Você tem algo especial. Mas um baile é um baile. Me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Se liga! O amor que eu sinto e o coach é puro e sincero. Eu jamais amei assim. Trouxe meu açaí? Por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu, te pise e te cura, hein? Me corresponda nesse amor. Vai, Pretinho! Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Grita! Motivos pra esconder. Ei, Cacá! Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Saudade do Palácio dos Bares hoje aqui. Carabao, chega pra comandar as emoções, bebê. É puro e sincero. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Você se foi, eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de pai. Vem, minha filha, supera esse homem aí. Passo tantas noites sem dormir, nem sinto vontade de comer. Eu vejo você e outros homens, sinto a tua presença em meu viver. E aí? Eu não vejo a hora de você voltar. A minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um pouco sem o Pretinho, eu terei vontade de morrer. É, minha filha. Peço por favor, fala comigo. Sei que não mereço este sofrer. Então pede. Volta e vem viver pra mim. Eu te amo tanto. Pede pro Pretinho, vai! Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar este meu pranto. Meu grande amor, nosso primeiro encontro. E a gente lá em Outeiro, Amélia! Naquela praia. Na praia do amor, minha filha! Vivo a recordar. É macaxeira entrando. Nós dois na areia, vivendo um amor. Olha as câmeras! E as ondas do mar. A praia beijando. É mijador com mijador. É tão sublime amar alguém e ser feliz sendo amado também. Sobe no coqueiro a balançar com a brisa. Meu parceiro Batata da Radional e amiga Maiara da Radional aqui com a gente. Já curtindo o som que lhe dá valor. Guarda em segredo. Olha, Claudinho! Aquele momento de um amor tão feliz que hoje vive a cantar. Passa lá tomar aquele tacacá que eu tô de ressaca aí. Olha, Renato! Um abraço pra você do Pretinho, garoto! Carabao. Palácio DJ Dalto. Sou um coqueiro a balançar com a brisa do mar. Tudo a olhar, guarda em segredo aquele momento de um amor tão feliz. Hoje vive a cantar. É Carabao. Queres tu saber por quem mandou e quem foi? É o Carabao. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? E a família vai chegando cada vez mais. Palácio! Mando só para saber. Oi! Que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui você é tudo que eu quero. Dalton. Paixão, minha querida. Eu te adoro, te vendo. O Alaf da Toca da Santana. Estou até que vi, magrela. Apaixonado. Que moral. Por um amor que eu não consigo esquecer. Olho banana, rapaz. Não vou deixar de lado. Formação de quadrilha. A emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Júnior da Pedreira aqui com a gente. Noites e noites eu sonhei com você. Carabao. Por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter. Pois só amo você. Não acredito mais. Noites e noites eu sonhei com você. Por te querer. E aí, minha amiga, tava viajando, né? As minhas. Tanto tempo que eu não te vejo. Conter. Isso é do Boxe 34. Amo você. Lá do Vero Peixe. Tô te esperando lá em Coraci. Bora, Nath! E a Nath tá curtindo o som que ela gosta. Carabao. Oi! Amor da minha vida. Você é tudo que eu quero. Ganhei a aposta, coach. Paixão, minha querida. Ganhei a aposta. Adoro, te venero. Estou apaixonado. Vai dizer que ela não lembra, quer ver? Um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado. A emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você. Por te querer. as minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noite de noite vai! Eu vou tentar esquecer. Esquece não, bebê! Aquele amor que eu perdi. Carabao. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. O Pretinho. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu. Aí você! Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que senti só sem ninguém, me procura e diz ser meu. É o Carabao! Eu já te esqueci, Dalton. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Meu parceiro Johnny da Laranja, já aqui com a gente, um abraço pra você, meu rei. E a Tainara ao lado! Eu vou tentar esquecer, Dalton, aquele amor que eu perdi. Bora, Robinho! Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sou. E a Simone recordando. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor. Você nunca imaginou. E a canção do amor. Cantei a canção do amor. Deixa eu abraçar minha amiga jornalista Luiz Araújo aqui com a gente. Edielson Bessa. A comitiva carroça é festa. Mas não contive minha emoção. Bora, meu presidente. Um abraço pra você do Pretinho. Quero você numa transação de... E o Aldrin tá na área. Tanto fiz para você. Olha a macaxeira. Meu dever. Você disse não assim, quase chego a desistir. Carabao! Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Amanhã, pra gente fazer você recordar aqui no Palácio dos Vales e o Pretinho detona! Mas não contive minha emoção. Carabao. Quero você numa transação de amor. O Pretinho. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. E as manas estão na área. Passou de uma ilusão. Carabao. Me guiou num caminho incerto. Bora, Thay! Afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. E ela fala pro Pretinho. Você foi o meu erro perfeito. E usou sem ter esse direito. E depois de usar, se foi pra não mais voltar jamais. Na moleque! Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sul. Diego da GPI, diretamente de Cora. agora sim! Ele, meu parceiro, tropeço só de boa! Recordando no Carabao! Minha porta está sempre aberta! Onde foi no quintal de casa, hein? Pode entrar nessa casa deserta! Que muito aço, mestre! Me esperar. Você foi o meu erro perfeito! Me usou sem ter esse direito! E depois de amar, se foi pra não mais voltar! Carabao. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Carabao. Um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Uma cigana leu a minha mão e disse: lá no ver o peso que viu no meu futuro amores fracassados. Vai! Muitos momentos é de Sandra, tá na área. Desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela Júnior do Camarão, meu parceiro! Que havia uma pessoa que mudaria a minha vida do jeito que o pretinho gosta. Hoje eu senti cigana que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Pra você, meu DJ Carabao. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso. Terça-feira tem Toca da Santana. Num vestido bem bonito. Olá! Tô de folga. Carabao. Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. E o Cauezinho cantava assim pra ela. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosto. Os cachorros do aeroporto chegando junto. E os macios. Vai! De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Mas ela não dá bola pra mim. Carabao. Seu jeito é mesmo assim. DJ Moisés Coelho por aqui com a gente. Lá na banda Fruto Sensual. Nem, bora, Coelhinho, se liga. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré, lá no locomotivo. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. DJ Dalton! Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar depois. Tá com frio, me abraça. Abraça, meu amor. abandonou. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. Abraça, meu amor. Abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixa, amor, que o tempo. Chama seu empresário Perito por aqui com a gente. Biro, biro, bordão. O empresário Caju, o neguinho da Copa Ju e o DJ Tomaster. E o Bamba na área, rapaz. Olha, Joãozinho, é do Curió. Lá vem pedrada. Nem a distância me fez desistir. Sonho contigo. Pretinho. Vejo seus olhos olhando nos meus. Fica ao meu lado e jamais me diga adeus. Me abraça, vai. Abraça, meu amor. Abraça, meu. Saudade no palácio. Não sei mais viver. Tá aqui no Carabao. Quem tá lá? Depois eu te conto quem tá lá. Dói ou não dói? Dói o nosso amor. Sei que vai ser difícil continuar. E a personagem tá na área, papai. Você me faz. Tira essa barriga, Nath. Você me faz tanto chorar. Sua cabeça. Pra tudo tem um jeito. Não vou me deixar. Vai doer? Dói o nosso amor. Carabao. Sei que vai ser difícil continuar. Você me faz tanto sofrer. Você me faz. Essa mulher não supera esse cara, meu Deus. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado. Com você em briga, estou apaixonado. Eu tenho medo da separação. Te sai dele, mulher. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado. Com você em briga, estou apaixonado. Não quero jamais perder seu e se entrega. Se entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Pode vir, bebê! Se entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor que em troca te dou um lugar no meu coração. É o Carabao! Ah, tu já sabes o quanto te quero. E por esse momento espero. Toma logo uma decisão. E a Manu fala assim pra ele. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. E ela só de baby doll, né, Manu? Se entrega pra mim. Olha a macaxeira! Se entrega pra mim e deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim e deixa te amar do jeito mais louco. DJ Dalton! Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor. Queimadíssimo na minha mão esse aí. Alberto Martins! Coração. Não vou falar mais nada. Ah, tu já sabes o quanto te quero. Deus proverá. Logo uma decisão. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Sonha. Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Foi lá no Curió, minha filha. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas... E a tentativa? Minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas... Como tá doendo o meu coração. Chama essa meu parceiro Cleber Gael e o Adilson Santos ao lado do Cauezinho, os cachorros do aeroporto. Hoje vieram recordar aqui no Palácio. Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. Dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas... O batedor não foi, minha filha. Minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas... Como tá doendo o meu coração. Carabau, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará.